Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos continuar a leitura do livro A Resolução de Toda Mulher. Hoje continuaremos com o segundo áudio, livro escrito por Priscila Schiller, leitura autorizada pela BV Books, Editoração das Artes, Estúdio 4, Arte Designer. Talvez você se sinta tentada, enquanto lê, a apontar um dedo de culpa e frustração para outras pessoas. E o meu marido? Por que ele não quer mudar? Porque sempre eu tenho que fazer algo em vez de minha família, meus filhos, meus colegas de trabalho ou meus amigos. Eles também não estão envolvidos no problema? E talvez você sinta vontade de fechar o livro ao ler algumas de nossas conversas que aparentemente abarcam apenas um ponto de vista. Então, deixe-me ser bem clara: este livro é tendencioso. Ele foi resoluta e propositadamente desenvolvido para não levar em consideração os outros membros de sua família ou as pessoas com as quais você vive, trabalha ou se relaciona na igreja. Ou seja, eu não vou falar sobre o seu marido ou dizer como ele deve se comportar. Trata-se do que você irá fazer e de quem você se tornará pela graça de Deus a partir de hoje. Trata-se da resolução de toda mulher, e para ser mais específica, de uma mulher, você. Tudo o que você precisa saber e entender é que, no tempo e nos desígnios impecáveis de Deus, Ele trouxe este livro para a sua vida neste momento em particular. Ele está chamando você para tomar a decisão difícil, porém necessária, de encarar esses capítulos e os assuntos que eles apresentam como uma forte dose de coragem, para uma prodigiosa disposição para olhar para dentro de si mesma e uma inabalável confiança de que seu espírito irá te capacitar e te ajudar a cumprir essas decisões, independentemente do seu marido ou de outras pessoas estarem ou não compelidos a seguir o seu exemplo. Portanto, reserve um momento agora mesmo, no silêncio do seu coração, para refletir. Vá em frente. Você sabe o que quer. Dê um tapinha em suas próprias costas e aconselhe a si mesma. Celebre a mulher maravilhosa que você tem que ser para desbravar um livro como este, que não exige nada além de uma reação radical de qualquer pessoa que o lê. Fez o que pedi? Muito bem, então recupere-se e vamos começar já, pois há trabalho a ser feito e decisões a serem tomadas. Por favor, saiba que estou bem ciente de que a vida raramente lhe dará 3 horas de descanso debaixo de um cobertor. Estes momentos aconchegantes acontecem nas fotos de revistas e nos sonhos, mas eles não fazem parte da nossa realidade. Por isso, eu intencionalmente escrevi este livro com um determinado ritmo. E espero que ele esteja de acordo com as suas possibilidades de leitura. Um pouco aqui, um pouco ali. Sempre que houver um tempinho, eu só espero que você jamais o deixe de lado e depois pergunte: onde eu estava? Porque a cada página há uma nova experiência e um novo pensamento, fresquinho para você, exatamente naquele momento. Eu espero que você leia este livro devagar e propositadamente. E não com a intenção de terminar logo, mas sim de se envolver com cada parte. Assim, ao final de cada sessão ou capítulo, você vai encontrar algumas perguntas ou conceitos que, quem sabe, vistos como uma proposta de aplicação prática a ser implementada. Eu te encorajo a não ter pressa. Dê um intervalo de talvez um dia inteiro entre os segmentos para que você possa colocar o que leu em prática, de acordo com o ritmo do seu dia a dia. E mais uma vez, resista ao desejo de apenas terminar logo. Escolha, em vez disso, refletir cuidadosamente em cada sugestão e princípio bíblico, e passe algum tempo praticando o que você decidiu acrescentar na sua vida. Essas mesmas perguntas também podem ser adaptadas para pequenos grupos ou encontros regulares com amigas, permitindo que você trabalhe esses temas com irmãs que possam te dar um retorno. É assim que uma decisão passa a ser revolucionária e transformadora. Por fim, as experiências que teremos juntas nas páginas de cada capítulo nos levarão a um momento importante. Determinaremos uma nova maneira de definir decisão, uma promessa, uma ação, um propósito a ser aceito em nossas vidas até que estejamos fortemente moldadas à imagem da vontade e do desejo de Deus. Eu vou pedir para você ler essa decisão em oração em voz alta e em seguida para você assinar o seu nome também. Acho que seria interessante pensar na possibilidade de tomar essas decisões em sua família, presente ou com um grupo de amigas fiéis a Deus que possam te ajudar, enquanto você também as ajuda a cumprir o que essas promessas se destinam a realizar. De maneira alguma, você está prometendo ser perfeita. Em vez disso, você está simplesmente se comprometendo a começar segundo no caminho que esta decisão indica. Você verá três decisões nesse livro. Primeira, eu solenemente decido aceitar a fase atual da minha vida e otimizar meu tempo nela. Resistirei ao impulso de me apressar ou de contornar qualquer parte da minha jornada e viverei com um espírito de contentamento. Segundo, eu defenderei o modelo de Deus para as mulheres diante de uma cultura pós-feminista, ensinando as minhas filhas e encorajando meus filhos a apoiarem-no. Terceiro, eu aceitarei e celebrarei minha singularidade e irei estimar e encorajar as diferenças que admiro nos outros. Quarto, eu viverei como uma mulher responsável perante Deus e fielmente comprometida com a sua palavra. 5. Eu dedicarei o melhor de mim, do meu tempo e dos meus talentos às funções prioritárias que o Senhor me confiou nesta fase da minha vida. 6. Eu serei uma mulher pronta a ouvir e cautelosa a falar, e cuidarei dos interesses dos outros, apreciando-os mais do que a mim mesma. 7. Eu perdoarei aqueles que erraram comigo e irei me reconciliar com quem errei. 8. Eu não tolerarei as influências malignas em mim ou em minha casa, mesmo das maneiras mais justificáveis, e abraçarei e incentivarei uma vida de pureza. 9. Eu buscarei a justiça, amarei a misericórdia e terei compaixão para com os outros. 10. Eu serei fiel ao meu marido, honrando-o em minha conduta, em minha fala, para glorificar o nome do Senhor, e tentarei ser uma boa esposa para ajudá-la a alcançar o potencial que Deus lhe deu. 11. Eu mostrarei aos meus filhos como é amar a Deus com todo o coração, alma e força. E lhes ensinarei a respeitar a autoridade e a viver de forma responsável. 12. Eu cultivarei um lar pacífico no qual todos poderão sentir a presença de Deus, não somente pelos atos de amor e solidariedade, mas também pelas atitudes agradáveis e gratificantes que praticarei. 13. Eu me comprometo plenamente a tomar minhas decisões hoje, pensando em seu impacto no amanhã, e considerarei minhas escolhas atuais à luz daqueles que virão depois de mim. Um forte abraço, beijo e até amanhã!